FM Mistério é o Dourado. Serenata número 2 de Brahms. Thank you. é mistério, é o dourado. Planetário do Rio promove colônia de férias para crianças de 5 a 10 anos entre os dias 19 e 30 deste mês. Inscrições ainda podem ser feitas na rua Padre Leonel Franca, na Gávea. Mais de 100 professoras da cidade mineira de Brasilândia vão a Belo Horizonte tentar receber seus salários atrasados desde janeiro. Secretário de Educação José Fernandes Filho promete que o assunto será resolvido rapidamente. Ônibus cai em um rio e mata 19 pessoas, ferindo gravemente outras 6, próximo à cidade de Bucaramanga, na Colômbia.